Hoje utilizo os 5 sentidos. Rosa, amiga Rosa. Desculpa, parede do meu quarto. Estou a cumprimentar uma outra amiga que hoje trouxe pela primeira vez para este nosso espaço. Olá, Rosa, como vais? Também não respondes. É parecida contigo, já reparaste? Rosa, que não quiseste sair das minhas mãos quando quis que passasses a ter outro destino. Se calhar agiste bem e eu nem sei. Talvez estivesses a aconselhar-me em relação ao meu futuro próximo. Depois, cuidarias de mim de várias formas. Mais uma vez, imita-te, parede. Ambas cuidam de mim, cada uma à sua maneira. Maneiras não muito distintas, parece-me. Mas esta amiga mais recente, mais pequenita, mais frágil também, tem estado igualmente mais distante. Há algum tempo que eu não a tinha por perto. Foi por isso que quis juntá-la a nós. Ela vai estar aqui apenas neste introito. Não fiques com ciúmes. Apelei à presença dela, não para a rever, mas sim para cheirar. O olfacto é o sentido que se destaca quando ela está por perto. Sim, olfacto, porque eu pertenço à velha escola e sempre que existe a possibilidade de escolher, eu escolho a grafia e a sonoridade antigas. Antigas como eu. Bem, mesmo que a opção recente seja designada como obrigatória, eu opto pela antiga. Ah, já me estava a desviar. O olfacto. O aroma desta rosa suplanta o fedor de muitas companhias humanas. O silêncio desta rosa supera as palavras de muitas pessoas. E o teu também, parede, não chores. Eu poderia atravessar um clima de guerra, mas o teu cheiro traz-me paz. Eu posso estar no meio de cimentos ao alto, mas o teu perfume traz o campo para a minha beira. És tão linda, Rosa. O Fausto cantarola outras ideias. Diz que já foste linda, Rosa. Eu insisto. És linda. Olá, Rosa, como vais? Faz tempo que te não vejo. Desde Alfama aos Olivais, dá-me um abraço e um beijo. Olá, Rosa, como vais? Com o passo controlado e o gesto distraído, vais comprando por ouvido um hambúrguer que sabe a pescado, um pudim esparregado e o chouriço a coisas mais. Quando o esgoto dá ao cais, fazem joar de repente. Anda aí, gente doente. Olá, Rosa, como vais? Tens os olhos consumidos no anúncio de autoestrada e sabem minha laranjada os teus lábios percorridos por ácidos e anidridos dos produtos de sobejo. Quem te fez esse desejo em conserva e congelado? A Rosa, tens mal olhado, faz tempo que te não vejo. Olá, Rosa, como vais? Faz tempo que te não vejo. Desde Alfama aos Olivais, dá-me um abraço e um beijo. Olá, Rosa, como vais? Já foste linda rosa, agora já não és. Tu tens da cabeça aos pés uma estranha simbiose de amargura e glicose. Arranha-céus de capitais, vão-se acabando arraiais. Já os tascos estão fechados, só deixo os supermercados, desde Alfama aos Olivais. Canta uma canção catita não editada em cassete, nem daquele chato do Fausto Papete, faz uma cara bonita. Tu és a minha favorita, por isso eu vou à tua casa com o coração em brasa. Mas não me dês pasta de queijo, nem sopinhas enlatadas, nem pescadas congeladas. Dá-me um abraço e um beijo, mas não me dês pasta de queijo, nem sopinhas enlatadas, nem pescadas congeladas. Dá-me um abraço e um beijo. Olá, Rosa, como vais? Faz tempo que te não vejo, desde Alfama aos Olivais. Dá-me um abraço e um beijo. Olá, Rosa, como vais? Seguem-se a audição e o paladar. Tenho estado com os ouvidos particularmente atentos às novas que me aparecem na telefonia. E reparo que, na era da modernidade, de acordo com os especializados especialistas, continuamos na era da repressão. Em muitos territórios, nuns, a proibição é clara. Querem falar? Não deixam. Já acordam calados, envolvidos num silêncio atordoador. Querem escolher um local de saída, não há autorização. Querem trabalhar, não há permissão. Sim, nem são livres para a labuta. Nenhuma pessoa deveria viver repreendida. Melhor seria ser filho da outra. Noutros territórios, a repressão é mais sutil. Há indivíduos livres, ou aparentemente livres, que saem, trabalham, divertem-se. Mas, se esses mesmos indivíduos, como nação, pretendem mudar de rumo numa definição mais alargada, a cerca também aparece. De uma outra forma, mas aparece. E aí entra o paladar. As papilas gustativas ficam desiludidas quando tentam saborear um cálice da salvação e não conseguem, porque não existe. Eles preferiam que aproximassem esse cálice, não que o afastassem. Mesmo quando perto, fica difícil aproveitar a língua, a bebida é amarga. Querem expandir e saborear outros horizontes, mas fica difícil abrir a porta. Mas, ao mesmo tempo, vamos abrir a porta para quem? Esclarece-me, Chico. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida um fato consumado, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice. Cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Pai, quero perder de vez tua cabeça, cálice. Minha cabeça perder teu juízo, cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça, cálice. Agora que estava aqui a olhar para o meu aposento, que funciona como dormitório, dei por mim a pensar numa questão. Quantas cenas impróprias já viste neste nosso espaço e nunca comentaste? Eram visitas femininas diversas, noutros tempos. Visitas que nem precisavam de bater à porta, coitada da porta, como se tivesse culpa, para entrarem, pois a mesma estava sempre aberta à espera das madames. Pronto, não foram assim muitas, hás de concordar. Foram poucas as donzelas que se mostravam disponíveis para entrar em contacto comigo, para sorrirmos, passarmos alguns minutos ou algumas horas de qualidade considerável, mesmo que passageira, para conversarmos. Conversarmos e não só. Acredito que ficaste com a visão afetada ao observares o que o meu tacto fazia. Tu sabes, conheces suficientemente o jogo perverso que o Chris Isaac nos ensinou. E nunca proferiste qualquer comentário. Tapavas os olhos. I never wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. De repente, chego a Paris e todos os sentidos ficam alerta. Lá estou eu novamente em terras gaulesas, confirma-se. Mas desta feita, o ambiente e a perspectiva inspiram-me algo muito positivo. Quando era jovem, pensei, sonhei, em seguir uma carreira ligada ao dó e ao sol, que eram acompanhados por uns primos pouco desejados por outros. Depois, a utopia tornou-se ainda mais distante quando me apercebi dos entraves alheios e das limitações pessoais. Por que recordo isto agora? Perguntas tu pela 23ª vez. Porque foi exatamente nisso que pensei quando se iniciou uma melodia da Lara Fabian incluída num concerto destinado à capital azul, branca e encarnada. Os ouvidos abriram-se para escutar o público entoar. O olfato agitou-se ao cheirar e ao prever momentos de emoção. O tacto falhou quando ela nem conseguia tocar devidamente no microfone. O paladar começou a ficar salgado e a visão tornou-se lacrimejante. Foi um daqueles casos em que os cinco sentidos não chegam para descrever o que a cantora sente. Foi um daqueles casos em que ouvir, ver e sentir aquela iniciativa é melhor do que vencer qualquer Grammy ou outro prémio. Os franceses diziam à belga, on t'aime, e ela retorquia, seguindo os versos preparados, je t'aime. Fiquei sem perceber quem amava mais. Thank you. Là, vous m'avez pris de court, là. La petite fille en moi, souvent te réclamer, presque comme une mère, tu me voulais me protéger. Je t'ai volé ce sang qu'on aurait pas dû partager. À bout de mon rêve, je vais crier. Já te disse uma vez, há poucos dias, que não pertenço ao sector feminino, mas gostaria de apresentar um sexto sentido. Naquela conversa eu estava a gracejar, mas agora não estou. Num silêncio a quatro, com a colaboração do Sérgio, que não é magro, embalo para a projeção de um sexto sentido. Para escutar uma melodia, tentaria que fosse ativado algo mais do que o ouvido. Ao observar uma pessoa, gostaria que não fosse a visão a trabalhar isolada. Quando toco em alguém, preferia entender também o que está sob a pele. Ao escutar uma pessoa, adoraria confirmar o que as suas palavras querem mesmo dizer. Os sexto sentidos apontariam para o sentir. Quero sentir mais, mas de forma doseada. Quando me cruzo com momentos como o da Lara, pretendo prolongar esse sentimento. Se os planos bons não são executados, peço ao sentimento para passar depressa. Será isso possível, parede? Bem, responderás depois. Dás-me vontade, dás-me o ouvido para arrancar músicas ao ar. Na tempestade, madeira e vidro saberão como não quebrar. As chamas trinco no gelo ardido, são formas muitas de te amar. Depois dos cinco, sexto sentido, saberá tudo entrelaçar. É por tudo que em nós corre, que se vive e que se morre. É por tudo que em nós corre, que se vive e que se morre, se vive e se morre. Meu sangue sinto que a terra deixa em teu corpo seu lugar. Dentro do instinto, tudo que cresce é forma boa de se amar. É por tudo o que em nós corre, que se vive e que se morre. É por tudo o que em nós corre, que se vive e que se morre. É por tudo o que em nós corre, que se vive e que se morre. É por tudo o que em nós corre, que se vive e que se morre. Amor. Eu toco, eu fujo, eu volto. Eu deixo a terra e subo.